vida é emoção, mas é real. Vive dentro de mim. Eu só quero ser feliz. Oh, Jesus, eu sou feliz. Não preciso. Sou feliz.